para Aaron, meu próprio Capitão América. Durante os períodos no exército, as mudanças, os altos mais brilhantes e os baixos mais escuros, sempre fomos eu e você, cara. E para os artistas, vocês têm o poder de moldar o mundo.